portal do Arrocha. Telefone para contatos 71 9962 9402. Um abraço, meu empresário Tio Silva. Desde o dia em que ela foi embora, e eu não consigo mais viver no meu próprio lar. Sinto que a minha vida foi jogada fora. Tô vivendo embriagado e jogado no chão desse bar. Mas calma, amigo, estou aqui. Talvez foi melhor assim. Essa mulher não merecia ser amada por você. Mas o sol ainda vai brilhar e ela vai querer voltar. E aí você vai estar com outra alguém no teu lugar. Só de pensar me faz chorar. E se essa mulher não voltar, como será que eu vou viver a minha vida, amigo? Bote no rádio, no jornal, TV em rede nacional. Mas por favor, manda esse recado aí pra ela. Fala pra ela que eu tô doente, eu tô passando mal. Estou condenado nesse hospital e ela é o remédio pra curar a dor do meu coração. Eu vou falar pra ela que até o médico desenganou. Tá condenado a morrer de amor. Tudo porque no dia 23 de maio ela te deixou. Tamo junto, meu irmão Rafa Black. Coração apaixonado, uma tonelada de sofrência. Calma, sim, estou aqui. Talvez foi melhor assim. Essa mulher não merecia ser amada por você. Mas o sol ainda vai brilhar e ela vai querer voltar. E aí você vai estar com outro alguém no teu lugar. Bote no rádio, no jornal, TV em rede nacional. Mas por favor, manda esse recado aí pra ela. Fala pra ela que eu tô doente, eu tô passando mal. Tô condenado nesse hospital e ela é o remédio pra curar a dor do meu coração. Eu vou falar pra ela que até o médico desenganou. Tá condenado a morrer de amor. Tudo porque no dia 23 de maio. Fala pra ela que eu tô doente, eu tô passando mal. Tô condenado nesse hospital e ela é o remédio pra curar a dor do meu coração. Eu vou falar pra ela que até o médico desenganou. Tá condenado a morrer de amor. Tudo porque no dia 23 de maio. Só paro de beber se ela voltar pra casa. Só paro de beber se for nós dois na cama.